198-10, complete a aproximação, torre 1-1895. 1895, 9810. Torre Salvador, Rio 9810. Torre 1895. É 313, salvo 60, direito no 219. 619, 6303. Torre Salvador, Rio 9810. Rio 9810, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Andando 9810. Gol no 604. Está autorizado a voar frote. Sim, autorizado frote da presente com o nome 604. Tem mais 40 milhas ainda essa proa 030, ok? Copiado, então o senhor vai chamar Centro Recife no 2685 e informar dessa proa. Voo no 604. Recife 12685, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Pouso autorizado no 0, vento 08, 0 graus, 1, 2, 9. Livre pouso 9, 0, Rio 98, 0. Decolou os 2, 1, no controle 1, 2, 0, 8. Controle 1, 2, 0, 8 graus. Controle Salvador, boa noite, trip 5216, decolado na sua escuta. 6190, sai da Puca, 5216. 8-0, solo 24, direito no 219. Salvador, 8-0, Alfa, Juliette, 4-3. estabilizando o azul 4235. A 235, complete a aproximação 218-95. 95, boa noite. 95, boa noite. Torre Salvador, boa noite. O azul 4235, estabilizado em LF, da 1-0. Azul 4235, boa noite. Pouso autorizado no 0, vindo 080 graus, 129. Livre pouso, 1-0, azul 4235. Para 4 mil pés, Rio 5972, chegada. Bom. Controle Salvador, o Felipe 5195, boa noite. 5195, boa noite. Mantém 140 na proa de Bonte, apontando para a descida. Como Bonte, mantendo 140, chamará 5195. 5972, descida inicialmente para 150. Outra 5975, solicita a Romaduna. O 5595, inicialmente mantém a proa de bom. Cinco nove sete dois, controle. Foi pelo 5972. Você vai sair manter high speed na descida? Quatro três cinco, solo 30, direito no 219. Direito 219. Salvador, gol 9287, está sentindo informação em Yankee, posição 8, boa noite. Sétimo minuto, cobre saída da Yankee. Dael, o que mais? Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, o 9287 para a costa. Escuta, para a costa, escuta para a costa. Fala o 4235, livrando a escuta. 4235, taxia, Alfa, Juliet, vai manter a posição através 08, aguardar reboque de 09 devido a obras no setor do pátio, ok? Vai cortar os motores no 08, aguardar reboque e follow-me pro 09. Então mantém Alfa, Juliet, corta o motor através do 08, aguardando o reboque para prosseguir pro 9, 4235. Afirmo. Boa, 9287.com. Afirmo, prossegue 9287. 360 Guarulhos, autorizado, via Pesulu 1 no meio, decola pistão no 0, curva direita, série da El, Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5437. Acima controle com 9287. Controle operando 120.8. Ok, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulu 1 no 0. Dael Leda Bridge, após a colagem da 10, curva direita. Controle de saída 120.8, aciona 5437, gol 9287. Reporta, puxa. Reportará o 9287. Esse é para o 4000 pés, o 5972, 1012, ajuste 10112, 1012. Acho que o Pablo Bravo aguarda, corre. Confirma o passe. Prefixo 5216, chame Recife, a frequência 12685. Falta 6 do senhor, já pode chamar o solo 1219. Pode acabar pra Bravo, se não passa, se encontra, pista de decola. Autorizado acionar, aguardando o cobre, Oscar Papa Bravo. 4235 confirmando, vai seguir o follow até a posição 09, sem necessário cortar os motores, ok? Então a gente considera a instrução de cortar os motores e segue o follow. Gente, para seguir o follow, aqui a posição da instrução de cortar os motores, nós estamos com o motor, um dos motores que está em casa, né? Ok, gente. O Oscar Bravo está pronto, copy? Perdão. Prossiga para o nível 060, 35555, ajuste em Salvador, 012. 060, 0012. Decola pista no 0, curva esquerda, saída Pucca, transição Caju, controle 120.8, aciona 5442. 0 para João Pessoa, levar da 1-0 na curva Eu 5972, prossiga para 2000 pés, 1012, ajuste, reporte estabilizado na LS. 2000 pés, 1012, Alfa Lado, boa noite. Não, Azul 432, bom dia. Estamos com a gente, na posição 03-3003. 4298 Azul, nível 300, Petrolina, está autorizado. Via Pizulu 20, decola pista 10, curva esquerda, sai da Romo, transição Flock. Controle 120 da sessão 8, aciona 5445. Conforme o CDU 300 da cola 10, curva esquerda, Romo, Flock. 208 da Controle, 5445. Oito para o sequenciamento, seu vetor, proa 050. Desça para 2.000 pés, ajustado em 10.12. Afirmativo, 3.98, direita, proa 050. Desça para 2.000 pés, ajuste no 10.12. Controle Salvador, boa noite, Alta 3305, informação Yankee, passo por dentro para 1950. Boa noite, 3305, desce ao 050 na chegada Mari. 050, chegada Mari, aguardando zona, se possível, Alta 3305. Copiado, 3305, inicialmente mantém a chegada. Mantém. Saída Tael, Leita Ilhéus, prossegue CUF 677, Raira. Após direto. Controle 120 decimal 8, aciona 5422. Prossiga para 2.000 pés, ajuste no 012, redução para 190 mais, 190. Sede reduzindo no 90 para 2.000 pés e no 012, 5.595. T05 e TAP. Itapa, 5972, torre, em 18895. Zero sete meia, desce para o 060, chegada a Mari. Lanceira da El, após uma posição Leda, após posição Ilhéus. Transição, não copiei. Leda. Então seria a saída da El, todas as transições da posição Leda, e de Leda voa direto o auxílio de Léo. Vai passar externo, passando fechada. 15972, pouso autorizado no 0, vento 0, 90 graus, no 09. Autorizado pouso, pessoal, vela, 15972. Papá Bravo Livre Táxi, chama na papá. Controle, liberado a velocidade no TAP para o TAP 305. Confirme, TAP 305. Está liberada a velocidade no TAP. Afirmativo, TAP 305, livre da instrução. Autorizado, TAM 3398. Afirmo, vai pegar o glide agora, 3398, visa algum campo. Complete a aproximação, torre em 18895. 18.95, boa noite, obrigado. Boa noite. Tipo ciclo 5 da TRIP, reporte autorizado. Ciclo 5. Ingresso no site, chama ali de pronto. Rio 972, sala 46, direita no 219. Direita, 219, virada. Isso é posto estabilizado em LS. 2012, aparecerá estabilizado em LS, 3305. Bono 076, desce para o 050, chegada, corrigindo, o ajuste no 012. 03, 0, 3305, pode vai, dona. 3605, mantenha a prova de TAP. Mantém de TAP. 3555 complete a aproximação, torre em 1-1-8-95. 8-9-5, boa noite, 5-5-5. Boa. Agora com a nação, C3. Pode ser 3-6, tá? Ok, só um minutinho pra cópia, pode, é 3-3. E 5972, pousando essa escuta. Prossegue Juliette, para o 43, posição 08, prevista 5972. Posição 08, prossegue Juliette, Rio 5972. Xenema 313, pronto, cópia. Prossiga. 360 Guarulhos, autorizado. Via Pesulu no meio, decola pista no 0, curva direita. Saída Tael, letra Bridge. Controle 120.8, aciona 5. 440, Xenema 303. Sim, Matheus, autorizado Guarulhos 360, Zé Franca, Zé Israel, Lida, Bridger, Andrew Zulu, 1208, o controle de saída, 5440, transporte. Semana após Bridger, consegue o peso 16, reporta pushback, minha 303. Após Bridger, afirmativo, aí sim, o apesurou o nome. Trato 63, 193. Para o push de acionamento, 35393. O trip 5393 está autorizado, pushback, acionar, reportar. Botarão. Solas 49, direito no 219. Direito no 219, 3398. Assim, parece que a última está ininteligível. No 5, pouso autorizado no 0, vento 080 graus, 129. Teve pouso 5-5-5. Retorno, tchau, só confirmar qual é esse retorno, tchau, Fatano. Salvo, Salvador, tá 3398, livrou na Eco. 3398, aqui Alfa, Juliette, 43. Cogino, Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 3398. Zero, sete e meia, complete para 2000 pés, reportando estabilizado na LF. 2000, acordar estabilizado, já confirmou. Você é Papa Bravo, decolagem autorizada no 7, o gesto 080 graus, 129. Boa noite, Oxenai 624, desça para o nível 050 na chegada à Mari. 050 na Mari. Zona 9, 5, 5, 5. Antes da Juliette está 3398. Vou manter posição. Manter posição. Você é o Papa Bravo, né? Vai aguardar. Tem aeronave no 43 para taxiamento, vai aguardar o táxi mesmo. Ok, aguarda 373392. Para o táxi 35393, 53 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Recife. Confia pro B? 53. 393, taxia 41 no Índia, ponte esperatório 1895, que é legal, no 0 no 2. Pátio Índia, ponte esperatório 1895. Solo Salvador, 35595. Para o processo 90, que já passou 03, é o 4298. 498, aguarda, para... aguarda a terra, taxi reta, aguarda, posterizado, puxa a porta. Pode fazer mais informação? Afirmo. Salvador 355, 595, taxi alfa, guarda aeronave da TAN de céu, taxi à frente, processo Juliette 43. Gente, aguarda aeronave da TAN, Juliette 43, 595. Salvador, voo 9287 para o pushback acionamento, gate 8. 9287 está autorizado o pushback acionar a portagem. É, vai entrar para o táxi, 9287. O 9287 aguarda só um minuto para acionamento agora. Aguardando o acionamento, 9287. O Zafatango está... Só um minuto, só um minuto. Solo, boa noite. Oceania 313, portão 4, pushback acionamento. Alô, Oceania 63, 14, pushback acionamento, portão 4. Ciente, o Oceania 63, 13, aguarda para o push, número 270. Sim, ativo, aguardando para o push, 10, 13, 3. Então, Alfa-Tango, Salvador, Salvador, Cugino, o Gol 9287 está livre, puxa, portão. É, vai dar para o táxi, 9287. O Tiago Fatango, autorizado Salvador Salvador, sobrevoo, TGL em Singe, cola pista no 7, curva direita, consegue litoral sul, 500 pés, controle 120.8, aciona 0170. 35393, boa noite, mantenha o ponto de espera, dando 0. Oi, boa noite, Altan 3305. 3305, boa noite. Cheque o trem, o vento de 090 graus com uma dúzia de nós, o altímetro no 012, livre pouso na 10. Baixou, travou, livre pouso na 10, tá? 3305. Confiando pra B? TBN, né? Seguindo pro B. Gente, pro táxi chama 1290. O TAN 3398 tá livre, Juliette, parte 3, posição 04, atento acionador. Esquerda. Ingresso no pátio 3, posição 04, da 3398. 515, ingresso seguindo, previsto 05, atenta sinalizador no pátio 3. Segue a nave da TAM para 9287 com 189 a bordo, alterno galeão com 3 horas e 55 de autonomia. 3 horas e 55 e 183? 189 a bordo. Vou deixar que o trem chame a torre, 11895. 1895, muito obrigado, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, 1076, final, baixou e travou. Uno 176, boa noite, complete aproximação, aguarde pista livre. Tem um ATR da Trip tomando a posição, preste a iniciar a rolagem agora. Tenso 9076. Então 3305, no solo 57, agiliza, por gentileza, agiliza a liberação à direita e chame o solo em 121 no decimal 9. 219 já liberou, 3305. Índia, pode esperar 2295, Alfa 2305. Solo, 3305. 305, bem-vindo, taxi Alfa, resposta 2GDS. Alfa, reportará antes da Juliette, 3305. Feliz, taxi Azul 4228, S3. 3 e 20, Lado direita, Índia, até o ponto de espera da 10, lado 18, 95, 14, registrado em 12. Ok, lugar no 2, direita, Índia, 2, 2, 9, 5, obrigado. O trip 5393 decolou 58, chame o controle em 120 decimal 8 e tenha uma boa noite. 1208, boa noite. No 076, o vento é 090 graus com 10 nós, está livre pouso na 10, check 3. Baixou e travou, pouso autorizado na 10, 1076. 224, livre aproximação e aliança. Livre aproximação, 62. Controle Salvador, é o TRIP 5393, boa noite. TRIP 5393 é o controle e contato radar. Salvador, boa noite, 4298, Brasil, pode ser a unidade. 398, após o pouso do Gol na curta, linha mantém o zero. Faz uma passagem fácil, linha mantém o zero, 4298. Tá faltando o direcionamento, chame táxi. Negativos, autorizado. Chame táxi, 6303. Demais, obrigado. Papa Romeo, acho que é Papa Bravo, chame Recife, 125. Ao livrar à direita, chame o solo em 121 decimal 9. O azul 4298. O vento de 090 graus com uma dezena de nós, altímetro no 0 no 2, livre decolagem da 10. Livre decolagem, o azul 4298. Alfa, reporte 6 da Juliette. Salvador, o Gol 9287, quanto espera a pista no zero, pronto. Firme é o Gol 9287, é isso? Afirmo, quanto espera a pista 1 no zero, pronto. Ok, a Lima tem 1 no zero. A Lima tem 1 no zero. O Azul com a 298 decolou 03, o controle em 120.8, boa noite. 08, 4298, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 4298 da Azul, cruzando 1600. 4298, controle, contato radar. 4298, compartilhada para o de Fox. Negativo com para a saída. Sim, senhor. Compreendo, 4298. Luciano 224, turno localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1895. 1895, 6224, boa. Passaria do 9801, estabilizado ILS. Estabilizado ILS, sempre estará estabilizado 9801. Estabilizado localizador, aguarda o glide, 3 meia distância. Puxa 6224, reporte para o substerno com o trem checado. Reporte lá, 24. Chamou? 41340, só um minuto, você para a recebida da El. Alfa Tango livre o táxi para ingresso no 17. Decolou 05, controle 120, décima 8, boa tarde. 208, obrigado. 62, Galeão, sol, autonomia, por favor. 450, Galeão. Cliente, Torval Táxi, direita, seu ponto de espera da 10, lá 18, 95, a torre, 1012, ajuste, por favor. 1012, ajuste, 18, 95, ponto de espera. De nós, o altímetro 0 no 2. Sim, Tenebre Pós na 1-0, Chané 6224. Charlie Alfa Tango, tem condição de ingressar na pista, táxi a baixa altitude até a cabeceira 35 e somente lá de iniciar a decolagem? Ok, está autorizado então o seu ingresso, táxi a baixa altitude, tem um tráfego já na final dando zero a 3 milhas da cabeceira. Na 35 inicia a decolagem com o ProSul, reporte inicial. O Ursa 6224 forma um helicóptero decolando da cabeceira 35 com o ProSul, não interfere com o seu pouso. Sem problema, 6224. Ok, vento 090 graus, uma dúzia de nós, Charlie Alfa Tango, ao atingir a linha do litoral, chame o controle 120, décima 8. Bom voo, até o regresso, considere aí sua decolagem 07. Na lenda litoral, 2080 graus. Controle, muito boa noite, o Papa Romeu de Alfa Tango. Papa Romeu de Alfa Tango, ao controle, meu cordial, prazer falar. Igualmente, capitão, está ingressando na linha do litoral, mantendo 600 pés, o destino é Sierra Índia, November Delta. Positivo, chame na final para Polo. Vai chamar na final de Ondina, o Tiago Alfa Tango. Portaria do 9801, no Duna, localizador em aproximação, reduza, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. 9801. Iniciando redução 1895, boa noite. Boa noite, Xana 63. Boa noite, 6313, ali mantém 1-0. Tem condição de decolar de tomar autorizado? Escuta. Condição de decolagem imediata? Afirmativo, 6313 está ingressando. Decolar imediato. Ok, 6313 está autorizado a linha e decolar sem parada, imediato, vento de 090 graus, uma dúzia de nós. Livre de alinhar e decolar sem parada, 6313. Oi, Salvador, boa noite, passarela 9801 no Baixar, travado. Paredo 9801, vento de 090 graus, uma dúzia de nós, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 9801. Rocha 6313, decolou 1-1, controle em 120.8, boa noite. 08, obrigado, boa noite. Boa noite, Oceano 6313, decolou, vai levando 1400, escuta. Oceano 313 ao controle, contato radar. Tem mais que 6313. positivo, frequência livre. O 9287, chame Recife. Frequência 1251. 1251, 287. Passarei do 9801 no solo 013, livrando à direita, o solo 21-9. Na direita, 219, boa noite. Muito boa noite, passarei do 901, livrão. Bem-vindo, táxi Alfa, Juliette, esquerda, Patrícia. Alfa Juliette, Patrícia 3, 9801, boa noite. Bem, Matheus, pronto, cópia. Guarulhos, 340, roda conforme, Dael. É, brinde, Epsilon no meia, Nova Tazulu conforme. Decolo no zero, primeira curva à direita, no perfil da Dael, Leida, Forte Leida, voa bridge, a interceptar o Epsilon no meia. 5455 transponder, controle 120.8. Chame quando for fechado. Ok, 9141, coordene com a equipe de solo, pushback. Eles vão rebocar a sua aeronave até através do portão 08, chame quando lá para o acionamento. Visão 78 autorizado via chegada à mar e ajuste 1013. autorizar. Oceano 6313, chame Recife, frequência 1251. Recife, 1251, muito obrigado. Uma boa noite, pessoal. Boa noite.